ossos de manjar. Vem pra onde é o seu lugar. Vem, meu pobre curumim. Vem que eu posso te embalar. Posso te fazer feliz. Posso te trazer a paz. Vem que eu quero te mostrar o que você nunca viu. Onde todos andam nus, onde o som não é ruim. Vem pras terras do sem fim. Vem pros braços de Iemanjá. É bem longe de onde estás. Vem que eu vou te conduzir. Vem que eu quero te mostrar os tesouros de além-mar. E se você não entender, se você quiser voltar, vem que é fácil esquecer. Vem pros braços de Iemanjá.